Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Este ano, de 2007, nós comemoramos os 150 anos do Livro dos Espíritos. Ele é um marco no pensamento religioso. Assim nós, espíritas, reconhecemos. Talvez o restante da humanidade ainda não esteja desperta para este fato, mas um dia esse reconhecimento virá. Lá naquele século XIX, em 18 de abril de 1857, já há quase 150 anos então, nós tivemos a publicação do Livro dos Espíritos. Kardec reuniu nesse livro ensinamentos importantíssimos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento espiritual. Mas antes de falarmos propriamente do Livro dos Espíritos, nós devemos lembrar que o livro, talvez ele seja, de todas as criações humanas, do ponto de vista material, a mais importante. O homem, desde quando ele passou a registrar fatos, histórias, na argila, depois passando para outros meios, como papiro, pergaminho, e desenvolvendo mais tarde o papel, e quando ele aprimora as suas técnicas de registro, inventando a imprensa, ele criou um dos instrumentos mais poderosos de difusão da cultura e do pensamento humano. E ainda hoje, em tempos de uma tecnologia já tão avançada que nós temos de comunicação, o livro ainda é importantíssimo. Ainda se escrevem livros sobre informática, sobre internet, ainda se escrevem livros sobre televisão, rádio, tão importantes meios de comunicação e que certamente no futuro assumirão esse papel de grandes difusores das comunicações, como já estão assumindo, e talvez venham a substituir por completo o livro. Mas o livro é algo tão importante que ele ainda está convivendo, e não se sabe até quando. Os que estudam essas questões dizem que não há uma previsão para o livro de papel acabar como nós conhecemos, tão importante que ele ainda continua sendo um dos instrumentos culturais que nós temos que valorizar, respeitar e amar os bons livros. E para nós espíritas, o Livro dos Espíritos tem, além dessa característica que o próprio livro em si traz, de ser um instrumento importante de conhecimento, de aprimoramento do pensamento humano, o Livro dos Espíritos ele representa para nós que aceitamos ali aqueles princípios que são registrados, reunidos ali, ele representa para nós um roteiro de crescimento espiritual. Ele é o grande esclarecedor das questões mais importantes da vida. Eu não pretendo nesta manhã estar discorrendo muito sobre os aspectos históricos. Não vamos citar muitos detalhes históricos, mas nós vamos, a partir de algumas informações básicas, falar um pouco sobre esse livro e destacar a sua importância. Muitos espíritas, por uma acomodação, muitas vezes preferem ler apenas o Evangelho segundo o Espiritismo, ou ler aquelas mensagens maravilhosas de espíritos que trazem de uma sensibilidade tamanha reflexões sobre a religiosidade que nós devemos desenvolver em nós. Mas o Livro dos Espíritos, ele também pode nos trazer essa impressão maravilhosa quando nós, de uma maneira metódica, nos dirigirmos a ele e a partir de uma leitura que não precisa ser extensa, a partir de uma leitura que não precisa ser de um tempo muito longo, nós podemos fazer reflexões muito profundas. O Livro dos Espíritos, ele é um repositório também de muitas esperanças para nós. Quando nós pensamos num mundo tão conturbado, num mundo onde cada vez mais as pessoas mais dotadas de cultura e conhecimento, principalmente no campo científico, tentam tirar das pessoas a ideia da imortalidade da alma, porque cada vez mais nós ouvimos falar, ouvimos afirmar questões dizendo que o ser humano é puramente matéria, nós temos o Livro dos Espíritos, não apenas naquilo que ele está ali registrando, mas principalmente naquilo que constituiu o processo de sua criação, nós temos ali o testemunho vivo da sua importância como prova da imortalidade do Espírito. Os principais médiuns psicógrafos que trabalharam com Kardec, recebendo as mensagens dos Espíritos superiores, não tinham ainda tido tempo nas suas vidas para ler os livros da época e reunir tantos conhecimentos como as questões que elas receberam demonstravam. Eram jovens ali dos 16, 17, 18 anos que não tinham ainda o acesso ao conhecimento, à cultura, de uma maneira tão intensiva como hoje nós propomos aos nossos jovens. Era uma época em que essas jovens se dedicaram de maneira abnegada a receber as comunicações dos espíritos que Kardec passou a questioná-los e através delas chegaram para nós essas respostas. O processo que ele usou para a elaboração do livro dos Espíritos é em si uma demonstração da vida espiritual. Porque como pessoas despreparadas culturalmente poderiam ter compilado tantas informações respondendo de pronto para ele essas questões. Elas não tinham tempo de ouvir uma pergunta de Kardec, ir pesquisar e na noite seguinte trazer a psicografia para ele. Elas respondiam prontamente as perguntas que ele trazia previamente ali elaboradas, que ele já trazia prontas. Depois que ele passou daquela fase de conhecer o fenômeno, ele percebeu que ele precisava tratar com um método aquele conhecimento que era possível se obter daquele fenômeno extraordinário. E ele então inicia esse processo, traz perguntas para os espíritos nas reuniões e elas psicografam as respostas. Mas isso poderiam ser as suas opiniões pessoais sobre os temas. Mas ele vai fazer um método que os próprios espíritos tinham recomendado nas comunicações que ele já tinha recebido. Ele vai comparar essas perguntas. Pontos que não ficavam claros nas psicografias dessas médias, ele utilizou-se de uma outra, que ele endereçava aos espíritos as perguntas e ela respondia confirmando, contra-argumentando as objeções que Kardec fazia, porque ele não era um consultor passivo dos espíritos. Hoje há pessoas que pegam uma psicografia e se deslumbram com o fato de estar ali um morto escrevendo. Se esquecem que a maioria das produções humanas tem interferência no mundo espiritual, que muitas obras literárias tiveram como coautores espíritos que não têm o nome citado ali na capa dos livros. Então muitas pessoas se deslumbram diante da possibilidade da comunicação do mundo espiritual, mas o fato mais extraordinário que o Livro dos Espíritos revela no seu processo de criação foi justamente o de Kardec não ter aceitado passivamente as respostas que os espíritos ofereciam. Kardec, ele argumentava, e às vezes os espíritos diziam, nós já dissemos isso para você, nós já colocamos isso em outro momento, essa explicação. Era muito claro, então, que ele se dirigindo a um outro médico que não tinha tido contato com as respostas obtidas. Ele, ao dizer, nós já respondemos isso, já deixamos claro isso, era evidente que ele estava tratando com os mesmos seres. Mas ainda assim, deixar ali, sob a responsabilidade de três jovens, a confirmação de toda uma doutrina, era algo muito temerário. E ele vai, então, deixar registrado nos seus escritos que estão reunidos hoje no livro Obras Póstumas, que ele, em diversas ocasiões, sempre que ele tinha contato com algum médium novo, ele submetia as mesmas questões já submetidas às jovens que ele tinha usado como médiums para obter as respostas, ele novamente submetia as perguntas. E ele, então, obtinha respostas que eram iguais. Esse processo é o método experimental. Ele obteve comunicações e testou para saber se o conteúdo dessas comunicações era verídico, para saber se ali tinha consistência no pensamento daqueles que proclamavam os homens falecidos. E ele constata isso. Depois de um período que começa então no ano de 1855, aproximadamente no meio de 1855, ele começa a frequentar sistematicamente as reuniões onde essas médias estavam presentes e ele vai compilando e reunindo os materiais e envia para um livreiro publicá-los. O jovem que tinha herdado a livraria de seu pai, ele viu com uma certa resistência àquele livro. Ele não sentiu que seria algo bom publicar uma nova doutrina que trazia ensinamentos que se chocariam com as religiões predominantes da época, que se chocaria com os poderosos da época, porque o Livro dos Espíritos também faz crítica àqueles que detêm o poder em todos os aspectos. Basta ler com atenção e a gente percebe essas críticas que são feitas. Como publicar um livro daquele? Mas a mãe dele, que era ainda a principal proprietária da livraria, ela se sensibilizou muito quando leu os originais do livro. Ela era uma pessoa muito amargurada, viúva, porque já não tinha mais esperança. Numa época em que o pensamento cultural da época, científico, vinha cada vez mais se separando da religião e cada vez mais apoiando as teses materialistas, ela percebeu naquele livro as esperanças que ela já não tinha mais. Ela resgata nesse livro a alegria de viver. E ela então decide que a sua livraria iria sim publicar o livro. Em uma edição de uma tiragem inicial de 1.200 volumes, foi então iniciado ali aquela sementeira, aonde mais tarde nós veríamos essa frutificação que hoje nós temos. Hoje, no Brasil, somos espíritas aos milhares. Temos uma população grande que já teve contato com a doutrina espírita. Inúmeras pessoas têm encontrado as consolações nessa doutrina que iniciou com esse livro, que ainda hoje os espíritos que produzem tantas comunicações maravilhosas nos recomendam voltarmos periodicamente ao Livro dos Espíritos. Nos recomendam a buscarmos, através de um estudo sistemático, o conhecimento ali contido. Naquele primeiro dia, quando o livro foi então colocado à venda na livraria, ele foi vendido mais de 50 exemplares. Numa época ainda onde não existia marketing como existe hoje, não existia meios de divulgação em massa que podiam promover o produto, não existia a lista dos mais vendidos de nenhum periódico da época que influenciava a compra das pessoas, foi um feito vender 50 livros num único dia, no dia do seu lançamento. Hoje, quando se fala de tiragem de 5 mil, 10 mil livros, falar de 1.200 livros parece que não é muita coisa. Mas naquela época era algo significativo. E no final do dia já tinham sido distribuídos mais de 100 livros, entre doações que foram feitas e vendas que tinham sido realizadas também. Então, o Livro dos Espíritos, ele marca, nessa data da sua publicação, do seu início de venda, ele marca praticamente o início oficial do Espiritismo, mas que já vinha sendo elaborado, gestado no mundo espiritual. Porque as manifestações espíritas sempre existiram. As comunicações dos mortos com os vivos sempre existiram. Os antigos profetas do povo hebreu eram médios que recebiam comunicações espirituais. Os sacerdotes, os xamãs de quase todas as religiões, as mais primitivas, as mais sofisticadas, também representavam o quê? Médiuns que traziam ensinamentos daquilo que era chamado de divindade, mas que nada mais eram do que os espíritos tutelares daqueles povos, daqueles grupos. Os fenômenos espirituais estiveram presentes na tradição religiosa de todas as religiões. Todas elas falam de fatos que a ciência não explica ou nega, que a ciência procura muitas vezes desmerecer, dizendo que se trata de fraude ou erro daqueles que interpretaram, mas o fato é que as comunicações espirituais estiveram presentes em todas as épocas da humanidade. Mas uma invasão sistemática, como um grande historiador do Espiritismo declarou, uma invasão organizada da Terra, aonde aquilo sairia dos círculos restritos, dos círculos de iniciados, e passaria a estar disponível a todos, se daria a partir de um fenômeno muito curioso que ocorreu na França do século XIX, anterior ao início de Kardec, dos seus estudos da fenomenologia espírita, que foi o fenômeno das mesas girantes. Pessoas que se reuniam na sociedade para ver um fenômeno curioso. Uma mesa que era capaz de se mover sem que ninguém a impulsionasse, sem que ninguém controlasse o seu movimento. Apenas com a proximidade da mão de médiuns, aquelas pequenas mesas, tinham tanto circular e apoiada em três pés, elas eram capazes de começar a girar apoiando-se alternadamente em cada um dos pés. Alguém descobriu que elas podiam dar respostas. Uma batida com um pé, um sim; duas batidas com um pé, não. E a partir dali se desenvolveu um sistema de consultas em que as pessoas faziam perguntas frívolas, perguntas sem maior profundidade. Fulana vai casar com fulano? Que dia eu morrerei? A herança que eu aguardo eu vou receber? Era essa a preocupação. Até que alguém que já tinha uma iniciação científica, já tinha uma postura crítica em relação a tudo que nos cerca, alguém que era um estudioso da ciência, alguém que tinha um preparo cultural muito grande, percebeu que muito mais do que fazer perguntas frívolas, nós poderíamos perguntar para aqueles seres que moviam essas mesas, e que mais tarde se descobriu que eles poderiam mover a própria mão do médium para que ele grafasse as respostas, passando por uma fase anterior, que foi a utilização da cesta de bico, uma cesta virada com a boca para baixo, um lápis enganchado no meio dela. E o médium, posicionando a sua mão na proximidade, percebia que podia mover. Aí alguém poderia dizer, ah, o médium pode estar empurrando. Tentem empurrar e escrever alguma coisa dessa forma. Você não tem firmeza na mão para escrever nada disso. Mas, quando duas pessoas operavam essa cesta, cada uma posicionando a mão na proximidade ali, e a outra também, era possível perceber que ela tinha um movimento coordenado, independente das mãos. Porque como duas pessoas poderiam combinar um movimento para traçar as letras? Então, quando se desenvolve essa técnica, o médium sente o impulso de não mais comandar a cesta, mas pegar diretamente o lápis, a pena, e a partir dali grafar as respostas. Kardec percebeu o quão poderoso seria aquele fenômeno para trazer esclarecimentos para a humanidade. E ele passa, então, a frequentar apenas as reuniões sérias, onde ele poderia ter a oportunidade de propor as questões que sempre desafiaram a humanidade, questões que sempre trouxeram angústia para a humanidade, e ele pôde, então, iniciar esse questionamento dos espíritos. Ele questionou, ele testou, ele checou, e quando ele publica a primeira edição do Livro dos Espíritos, que tinha inicialmente 501 perguntas e respostas, e os seus comentários à parte das perguntas e respostas, ele inicia, então, uma era em que tudo aquilo que tinha sido manifestado no mundo em termos de espiritualidade, de uma maneira informal, descontrolada, sujeita às interpretações de cada um, tudo isso estaria ali, de uma maneira, dali para frente, organizada, sistematizada, um conhecimento demonstrado que tinha sido checado as fontes e admitido ali a sua veracidade. Não por simples crença, mas porque tinha sido aplicado o método científico. Porque havia no mundo espiritual uma intenção dos gênios tutelares da civilização terrena, havia uma intenção de espíritos superiores de que o homem saísse finalmente da idade das trevas. O século XIX marca na história da humanidade e nós teremos a felicidade de, no futuro, se merecermos estar encarnados nesse planeta, ler um relato dos historiadores que daqui a alguns séculos vão relatar aquela época, que o século XIX marcou não apenas o fim de uma época em que a religião torturava o pensamento humano, que proibia, coibia, em que a religião tentava impedir o desenvolvimento do pensamento humano para controlá-lo. Nós temos ali o início não só das ciências que desvendariam o universo para a humanidade, mas também nós tivemos no século XIX a ciência que nos desvendou algo além da matéria, a vida espiritual. Porque as nossas ciências, elas têm autoridade apenas para discutir as questões que envolvem a energia e a matéria. O espírito não é energia nem matéria, embora em algumas ocasiões até se aplique a palavra energia para se referir ao espírito, nós não podemos confundir esses elementos. Não podemos associar a matéria, a energia, ao espírito. Então a ciência, ela não tem autoridade para falar aquilo que está além da energia e da matéria. Ela pode discordar de muitas questões, pode dizer que muitas questões não são claras, mas negar o elemento espiritual não é possível. Porque os seus métodos são aplicáveis apenas ao estudo da matéria e da energia. Espírito não se quantifica, não se mede, não se perde. Seres que têm vontade própria, se hoje quisermos retomar o mesmo método de Kardec, nós não teremos mais espíritos como Sócrates, São Luís, não teremos mais Fénelon, não teremos mais espíritos que trabalharam nesse período para transcrever essas informações através dos médios, não os teremos mais disponíveis a nós. Hoje, o método que Kardec usou experimental, ele não é aplicável mais. Por isso, se nós formos tentar obter as perguntas como ele fez, já não teríamos mais essa condição. E alguém poderia dizer, mas é óbvio que as respostas vão bater na atualidade, por quê? Porque as pessoas já estão influenciadas pelas ideias espíritas. Mas no tempo dele, isso vem confirmar ainda mais. Porque aquelas jovens médiuns que psicografaram as obras, que constituem ali as obras básicas da doutrina espírita, que são essas comunicações que deram origem ao Livro dos Espíritos e as outras obras de Kardec, elas não tinham um ambiente cultural que as influenciasse nas respostas. Elas até poderiam ser influenciadas pelos fenômenos que eram conhecidos, mas as implicações teóricas que os fenômenos suscitavam nas pessoas, elas não podiam ser influenciadas por quê? Porque ainda não havia uma teoria pronta sobre essas manifestações. Isso vem ainda a reforçar ainda mais o valor do Livro dos Espíritos como uma comprovação, dentro do método experimental, da veracidade das suas informações. Mas o Livro dos Espíritos, nós também podemos reconhecer o seu grande valor, a sua grande importância, através do conteúdo consolador que ele também traz. Numa época onde nós não vemos muitas vezes sentido na vida material, onde não nos sentimos seguros mais, nem mesmo dentro dos nossos lares, não nos sentimos seguros mais nas ruas, numa época onde nós questionamos por que temos que passar por isso, o Livro dos Espíritos nos traz uma reflexão sobre a vida terrena e o significado dela. O Livro dos Espíritos nos faz entender por que vivenciamos esses processos dos nossos dias. Ele nos mostra que esse sofrimento é um período passageiro da nossa existência. E nos mostra que nós temos como superar todas as dores que nós possamos enfrentar na Terra. Porque ele nos mostra de maneira consoladora, esclarecedora, iluminadora, a realidade da vida espiritual. Ele nos faz perceber a grandiosidade que essa vida encerra. Na sexta-feira, eu refletia sobre esse último caso terrível que aconteceu de violência, em que uma criança foi morta de maneira tão bárbara, né? E uma angústia muito grande me apossou naquele momento, refletindo no sofrimento daqueles filhos. Mas eu comecei a me lembrar justamente do Livro dos Espíritos, que era o tema da nossa palestra de hoje, que é o nosso tema. E eu comecei a lembrar de tudo aquilo que o Livro dos Espíritos nos traz. Eu lembrei também que nos momentos das maiores dúvidas existenciais que eu já passei, ele tem sido a referência que eu tenho buscado para consultar, para esclarecer, para refletir. Quantas reflexões luminosas surgiram a partir da sua leitura. Então eu percebi a importância que ele tem na minha existência individual. Isso eu falo como testemunho. A importância que esse livro tem na construção da minha personalidade, do meu ser. Alguém que não acredite nos nossos valores vai dizer que isso qualquer religioso pode dizer dos seus livros sagrados, que eles acreditam. Mas, quando ele um dia perceber a importância desse livro, ele também poderá reconhecer dessa mesma forma como eu fiz. Aqueles que buscam a sua orientação de vida, o esclarecimento dessas questões desafiadoras que nós temos na atualidade, esses grandes enigmas que nos faz pensar, vale a pena mesmo viver? Vale a pena mesmo essa luta toda que nós enfrentamos diariamente? O sentido da vida existe? Quando nós lemos o Livro dos Espíritos, nós encontramos ali. Nós, por exemplo, sabemos, através dele, que todo sofrimento é passageiro. E que nós, por mais que possamos dizer que o sofrimento é imenso, ele é um ponto na existência do Espírito. Por mais que a gente possa dizer que uma situação seja profundamente aflitiva, nós podemos dizer, com base nesse livro, então, que aquilo é apenas um episódio da nossa existência. Que poderá estar repleta de episódios que compensarão todo esse sofrimento, toda essa dor. Ele nos mostra que a vida espiritual é tão ampla que o sofrimento que nós temos aqui é apenas o sofrimento de um estudante num dia da sua vida escolar. E uma aflição de uma existência inteira é apenas um ponto nessa longa jornada. E que nós teremos dias gloriosos no futuro, dias de realização. Porque o livro dos Espíritos nos aponta também que o ser humano é um ser imortal que está em evolução. E que um dia todos nós seremos criaturas plenamente felizes. Que um dia nós teremos espíritos puros, revestidos de luz, e estaremos serenamente, tranquilamente na presença de Deus, aonde estivermos. Porque o livro dos Espíritos nos traz também a explicação sobre sua existência e nos explica também sobre a sua relação conosco e suas criaturas. Por tudo isso, então, que nós devemos reverenciar o livro dos Espíritos. Devemos tê-lo como um instrumento do nosso aprendizado, devemos tê-lo como algo extremamente importante para a nossa evolução. O livro dos Espíritos, ele traz questões profundas na nossa existência. A sua primeira questão foi saber o que é Deus. O homem, desde que iniciou o seu pensamento religioso, quando ele confundia a divindade ainda com os elementos da natureza, ele passa a questionar o que são esses seres. Mais tarde, quando surge a ideia da unicidade divina, do Deus único, o homem continua no seu questionamento. O que é Deus? O que é esse ser? É a primeira questão do livro dos Espíritos. É uma das questões mais intrigantes para a humanidade. Como aquele que criou tudo surgiu? Ele não surgiu, ele é. O livro dos Espíritos desenvolve justamente aquilo que seria possível em termos de reflexão sobre o tema Deus. Mas o homem não se angustiou em sua trajetória até os dias de hoje apenas por essa grande dúvida. Quem é Deus? Ele existe. O homem também tem se angustiado com a sua vida após a morte. Aqueles que viram alguém desencarnando com dúvidas sobre a vida espiritual, sobre a continuidade. Aqueles que perderam alguém que amavam muito e que faz ainda dúvida, ele ainda existe. Acabou aquele ser. Aqueles sabem o quanto é dolorosa essa reflexão. Pensarmos que alguém que a gente ama tanto, um filho, uma esposa, um pai, uma mãe, pode, naquele momento em que encerra a vida orgânica, nunca mais existir. Essa grande aflição, ela pode ser totalmente derrubada através da leitura do livro dos Espíritos. Foi o que a proprietária da livraria, que publicou a primeira edição do livro dos Espíritos, sentiu quando ela leu os originais. A sua angústia era pela perda do marido. A grande dúvida, numa época em que a dúvida ganhava cada vez mais espaço no pensamento humano sobre a existência do homem após a morte, ela recuperou a alegria de viver através daquele livro. Por isso que ela até contrariou o filho e decidiu que publicaria o livro. Mais tarde ele também se espiritualiza. Mais tarde ele também reconhece que o livro trazia ali uma contribuição importantíssima para a humanidade. Então essa grande dúvida do ser humano sobre a continuidade da vida, ela está muito bem ali explicada no livro dos Espíritos. E por fim, uma outra angústia que é a dos nossos dias, que é de saber se um dia nós teremos na Terra o império do bem. Se um dia nós ouviremos apenas notícias positivas nos telejornais, se um dia nós viveremos em paz, se um dia nós não precisaremos mais fazer campanhas para arrecadar alimentos, agasalhos, se um dia nós só poderemos nos dedicar ao trabalho construtivo, aquilo que vai ser para beneficiar a todos, mas sem que ninguém seja necessariamente privado de nada, será que um dia esse reino do bem virá? Será que um dia essa humanidade tão eficiente em produzir guerra, em construir armamentos, em procurar dominar economicamente outros povos, será que um dia isso tudo vai ficar no passado da história? Será que isso tudo vai ficar no passado da humanidade? A última questão do livro dos Espíritos, ela encerra justamente dizendo que sim. Questão 1019. Porque a partir da segunda edição, o livro dos Espíritos saltou de 501 perguntas para 1019 questões. E ali então, os Espíritos superiores disseram que sim, um dia o bem triunfará para a humanidade. Um dia nós viveremos uma terra de harmonia, um dia nós teremos o reino dos céus que Jesus nos prometeu. Porque também ele é citado no livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, já que a humanidade tem que progredir, tem que melhorar, já que o homem tem que se tornar um ser superior, qual o modelo? Quem será esse que vai representar para a humanidade essa conquista? E os Espíritos foram curtos na resposta. Veja Jesus. Veja a vida dele. Ali nós tínhamos já apontado então a característica que o Espiritismo teria. Ele que nasceu para combater o maior mal do século XIX, que persiste até os nossos dias, o materialismo, vinha resgatar a religiosidade do homem, não mais preso à liturgia, a sacramentos, a fórmula, a culto exterior. Vinha resgatar a religiosidade espiritualizada, que é aquela que nasce do entendimento e dos sentimentos elevados. Nós temos então, no livro dos Espíritos, todas essas informações, todo esse conhecimento que se trata para nós como um roteiro de luz. Consultemos esse livro diariamente. Se a nossa rotina não nos permitir, façamos ao menos uma leitura semanal desse livro. E podemos relembrar o que Kardec escreveu quando ele foi se deitar já altas horas da noite, naquele dia 18 de abril de 1857. Ele deixou registrado que cada volume será um grão de vida nova lançado no coração de um homem velho. Se algumas sementes caírem em corações maduros, haverá por certas gloriosas ressurreições. Que essa semente, que é o livro dos Espíritos, possa nos fazer ressurgir do homem velho, do homem cansado, abatido, desse início de século XXI, possa surgir alguém cheio de esperança, cheio de luz no seu coração e que trabalhe ativamente pela melhoria desse mundo. Essa é a mensagem do livro dos Espíritos. Obrigado a todos.